tá abaixado e travado. Sim. Tráfego Salvador, boa tarde, é o Azul 2714, cópia barreira. Azul 2714, boa tarde, informação hotel, autorizado barreiras, conforme rota, nível 140, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, transição VATAP, aciona 5522, controle 119.8. O Azul 27 no quadro autorizado barreiras, conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda, morro, batata. O transponder é o 5522, controle Salvador 198, Azul 2714. Azul 2714, planejamento correto, reporte para pushback acionamento. Tomara neto, pushback e acionamento azul. Instruções para decolagem. Assistente aliado aguardando o batalhão 260. Viação Uno, sobe 340, TAM 3805. Ação para o TAM 3560 e para o Gol no 885 em aproximação. Torre informa no momento, pista 1-0 impraticável, devido à aeronave que decolou, colisão com pássaros. Estamos aguardando a liberação da pista. O TAM 3560 está 90 milhas. Oeste de Salvador, assuma a navegação na proa de Duna e se tu espera naquela posição com curvas pela esquerda no nível 040. Jorge, então é boa na proa de Duna, fazer espera pela esquerda no 040, só 3, 5 mais lá. No pátio 4, frequência livre, uma boa. Necessário fazer óbito aonde o controle terminar. Espera em pelo, no nível de voo 060. Desça e mantém o 060 e se eu estou esperando a posição pelo. Pelo 060, muito grato, oi. Controle 3805. Então 3805, prossiga. Só para informação, senhor, o pássaro está no último terço da pista, lá um carcará. Último terço, copiado. Valeu. Confirmando a ordem, dona, pela esquerda aqui. 3560. Ok, então 3560. Confirmando, faça pela direita, rumo da perna de aproximação, pode ser essa pro rumo 085. Pela direita, ok? No, a 4 mil pés. Que vai dar 1-0 na 3. Afirmativo, pela direita. Pode ser a rumo da pista, 102? 102, pode ser. Então fechou, pela direita 02, para 3510, deixa para 4. Afirmativo, quem negar 1-0-1-3. Controle 3805, desvio esquerdo de uma formação. Autorizado desvio, está 3805, após desvios, voo e leda. Ok, autorizado desvios, após desvios, leda, o 3805 está. Por quilo Romeo Lógica, prossiga. Romeu Lógica, acione o código 0153, 1500 pés, via corredores, quem negar 1013, aponte contra a de parede. Guarde, 3560, a torre informa agora, pista operando em condições normais, liberada. Desça até 3 mil pés, que negar 1013, mas está por intercepto localizador em plano estabilizado. Ótimo, está liberado, voando, desça para 3 mil, está autorizado, forma estabilizada, está autorizado. Gol no 85, pista liberada, até velocidade de 220 nós, voe pelo, aguardando vetores para a final ILS da 1-0. Sim, mantenha a velocidade 220 e aguarda a vetoração, gol no 85. 3805, prossiga para o controle. Chamou não, senhor. Controle 2230, decolar 207, chame o controle Salvador 119.8, bom voo. 7198, obrigado. 560 para informação, tem um tráfego helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Certo, tá 3560. Controle Salvador, passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar, suba via Argo 1 para o nível 180. Sente até 180, informou o Saulo que não cumpre a restrição superior na carta, o 2230. Foi cancelada as restrições após 2000, curva direita na proa de Árvore. Sente cancelada a restrição após 2000, Árvore, 2230. Bolo 885, desça e mantenha 4000 pés, CNH 10, 13. 4000, 10, 13, Bolo 885. 3560, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, X-Ray, pistão 10, informe estabilizar. 2000, livre LS, eu posso estabilizar, tá? 3560. Bolo 885, detonação radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pela radial 290 do VR em Salvador. Mantenha presente proa, limitado 290 de Salvador, Bolo 885. Controle, o Serra Azul é. Serra Azul é, prossiga. Deixar uma coisa nova sobre voo na região e retornar com proa de informação. Eduardo, Serra Azul é, sempre vai. Confia na proa, quer manter? Proa. São Martinho, Serra do Qual seria a proa para São Martinho? É a proa Whisky, então. Mas eu sobrevoo ali próximo a Luiz Eduardo Magalhães. Que autorizado. Pro Whisky, Serra do Eco. Apenas o helicóptero também em voo local nas proximidades de Duna, 500 pés, fique atento. Fica atento, Serra do Eco. Buf, que lógica, aguarde. Bolo 885, curva à esquerda na proa 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, Bolo 885. Bolo 885, desça e mantenha 3 mil pés, PNH 10113. 3.0013, 885. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas com rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um... Bravo 92 alfa, tipo de equipamento. Ok, obrigado. 285, iniciei a adução para 190 mais. São 90, 1885. Está estabilizado, está 3560. 3560, complete final ILS, chame a torre Salvador em 18 decimal meia. 386, boa tarde, boa tarde. Bolo 885 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 130 em ponto estabilizado. 130 em ponto estabilizado, 1885. É o número 2, é o voo, né? Confirmo, tráfego à frente meia dúzia de milhas, um Airbus 320 da SAC. Ok, graças. Salvador, boa tarde, 3560, está 2 milhas de espera. Então, 3560, continua a aproximação, confirme visual com campo? Ainda não. Gente, reporte visual com campo, sem chuva, sobre o campo, pista seca, o QNH 10 no 3. Bota na visual, está 3560. Bolo 885, tráfego informado anteriormente, é, superado, intercept localizador, desça para 2000 pés, para informação, tráfego, temos dois tráfegos helicópteros na proximidade de Duna, mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Desça 2000, reduza para aproximação e aguarde transferência para a torre. Ciente do tráfego, está interceptado já, Papatão Golf Kilo, controle de Salvador, prossiga. meteorológica, voe toque da presente, autorizada a chegada a MAN. Chame no ponto ideal de descida, QNH 1013. Boa tarde, Panamá, voo meteorológico 1013. Estabilizado, voo 1885. Voo 1885, complete final, ILS aqui, rei, torre 1-8, decimal meio. Torre 2-6, grato, até mais. Voo 3805, passa 200, chame o centro em 1-25, decimal 1, alterna 1-23, decimal 8. Centro Recife 25, décima 1, alternado 2308, tá? 3205. Decisão, voo quilômetro. Esse quilômetro desse mantém a 4 mil pés, NH 10013. Bom, 1885, boa tarde, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre, o ajuste no 0, no 3. Guarda pista livre no 885. Tem 560 no solo azul no 5, ao liberar a via taxi, puxando o solo Salvador no 21, décima 1. Arizona na Eco 211, tá 3560, tá? Ah, César, rota certa. Passa lá. Solo Salvador, boa, tá 3560, liberou. 3560, bom, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 1241. Alfa Juliette, portão 1241, tá certinho. Que lá eu acho que chama a torre Salvador 1 no 8 decimal meia. Papatango Quilo Romeo Oscar, autorizado final no 7, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Ajuste é padrão, reposta na chamada no 7, Quilo Romeo Oscar. Torno 885 no solo 17, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. 221, liberando, torno 885. Só pra informar as aeronaves que estão aproximando, a quantidade de pássaros em cima da pista é muito grande. Pássaros na pista, confirmando? É, muito carcará em cima da pista aí, a gente passou perto de vários, voaram tudo bem na hora que a gente estava passando. Sim, obrigado. Repois da Avianca, ingressando, correção, ao repois da TAM, ingressando na Juliette, segue parte 1 no Taxway Índia, no ponto de espera, chame torre 1-18, decimal 6, ajuste na 013, bom voo. 13, pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, 24, 17. Salve, Salvador, boa noite, 25, boa tarde. Bono 885, boa tarde. Autorizado, tá? De Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Controle Salvador, boa tarde. 334, passa 1770, Alfa. Informação, ok. 3150, confirme por quantas milhas mantém essa proa? Tá, tudo vai na direita agora na coisa, tá? Que Rui e Tápida presente, forme se for necessário desvio à esquerda novamente, ok? Desça e mantém o nível de voo 050, chegada Bom Médio 1. Bom, nós estamos aqui para siga. Passando agora de volta, a gente viu que tem um morto ali pelo lado do sono, a gente pegou. Seguindo pela vista, onde tem a placa informando da TV Foxtrot, bem do lado da placa ali, da linha central da pista, onde tem um morto no chão. Gente, então, na pista, gente, obrigado pela informação e já solicitamos também a soltura de fogos para espantar os pássaros. Mais obrigado pela informação. Rádio 27 no 4 da Azul, se aproximando com espera via Bravo, tá pronto. 8.6 para a coordenação de pouso. 8.6, grato. Estamos para a volta da tarde, informação hotel. Andar para decolagem devido à colisão com pássaro na pista, estamos realizando uma inspeção junto ao impresso. Vamos manter com espera o Azul 27 no 4 aguardando. Correu, Papa Romeu Serra do Lueco. Papa Romeu Serra do Lueco, prossiga. Tá no regresso em marcha, 2.84. Gente, reporte no solo controlado, vento em Salvador, 170 graus, 069, no Serra do Lueco. Reportar controlado, Eco. Vou manter a pessoa da chegada e previsto espera em Bonéia, o número 2 na aproximação. Desça até o 080. Tô 35, questão, tô 3154, copiou a informação? Tá 3154, controle. A torre informa a pista 1-0 impraticável devido ao pássaro sobre a pista. Estamos aguardando a liberação junto à torre. Previsto espera na posição ITAP, no nível de voo 050. Espera na posição ITAP do 050. Dois anos na escuta. Gente, intenção de manter essa proa com as quantas milhas? No portão meia dúzia, pushback acionamento. Tá 3191, no meia dúzia aguarde para o início do pushback acionamento. Informa o pistão na 028 em praticável e localizar com o pássaro. 3191. Oxalem 1142, boa tarde, hotel Conferi, autorizado Recife, VP Zuluna 7, após conforme rota, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Pucca, Jano, Caju, aciona 5535, controle 119, destino 8. Só uma ligado ao capitaneiro do 2230? Possível. Só 8 milhas de Belém, pode voar direto do Conquista, senhor? Autorizado, Conquista. Obrigado. 2714, pista liberada, autorizada. Linhagem de decolagem. Estão no zero, vento 150 graus, 069. Linhagem de decolagem, 2714. 3154, controle. Chame o sinal Salvador na frequência 1208. Suzano, boa tarde. Informação em curso hotel. Autorizado Brasília. VP Zuluna 7, aposto conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5540, controle 119, decimal 8. Bem, que eu chamei a VP Zuluna autorizado para Brasília, nível 360, autorizando, VP Zuluna 7, decola da 1-0, curva à direita. Saída Arbor 1, transição elétrica, transponder 5540, controle após 1998, posicionamento 3221, graças. Posicionamento 321, cotejamento correto, no portão 1-0, reporte para o pushback, acionamento. Reporte, graças. O Salvador, ação 3193, autorização nível 340 para o Galeão, informação hotel. Então, 3193, boa tarde, informação hotel, autorizado Galeão, VP 044, após conforme rota, nível 340, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Voo Leda, Dóquilo, aciona 5531, controle 119, decimal 8. Até o Golfo, que lógico que não, no 7 autorizado, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Não, o 7 aguardando autorização, Golfo, que lógico. A 5 autorizado, nível 340 para o Galeão, decola pista 1-0, saída Sango 1, lida Doclo, a rota Presolu 44. 5531, transponder 198 ao controle. Então, 3193, cotejamento correto, no portão 1-1, reporte para o pushback, acionamento. Portará. Controle Salvador, boa tarde, azul 2714, Momo, transfere. Azul 2714, contato radar, suba via saída Momo para o nível de voo 140. Momo, nível de voo no 40, libera da restrição na saída Momo? Cancelada as restrições, azul 2714. Obrigado. Voo 1164, contato radar, desse mantém o nível de voo 060, autorizado os desvios, após voo direto Bomed, autorizado a chegada a Bomed 1. Para o taxista 3191, no POB 189, 3 horas e 35, alterado de Campina. Tá 3191, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0. E a parte 1 do táxi da Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6. Ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Taxista 3191, ajuste 0-3. 0, vai passar nível 150, chame Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 3154, está no tráfego helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Acionamento, posição 9. Tá 3193, portão 1-1 autorizado, estiver com acionamento, reposte táxi. Portão táxi 3193. já visual com local de pouso? Firmando PAD 5. Local de pouso. Cliente, no atraso a reportar. Reporte cruzando 3.500 pés, que ainda não na 013. Controle o azul 2714, está totalmente visual na rota. Solicita voar nos BATAP, está autorizado? Rui e Momo inicialmente, aguardando o BATAP. Momo, azul. Meia desça para 2.000 pés, que é na Gauna 0, 1-3, reporte localizador. 3191, nós vamos acompanhar 10 milhas da cada telefone, então já alinhar e decolar sem parada? Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pistão no zero, vento 160 graus, 049. Então 3191. Sou 2714, vou ir direto para o ataque da presente. DCT Batap, obrigado, bom. Zona 54, complete final e aliás, é que se rei, chame a torre em 1-8 decimal meia. Chame a torre, 3. Chame a 3-2000 autorizado e aliás, é que se rei, pistão na zero, reporte localizador. ...2760, 51 milhas norte de Salvador, e frequência livre para coordenação e pouso em Freire de Santana. Então 3154, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3. Guardando pista livre, 3154. Ativo, agora 52 milhas norte de Salvador, serviço rodado terminado, sem frequência livre para a coordenação. Então 3154, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 49. Autorizado pouso 03154. Então 3191, decolado aos 31, chama o controle Salvador, 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 03191. Salvador, boa tarde, 03191. 3191, no contato radar, suba aviação com 1 para o nível 340. Sim. 3191? Pois é, Leda. Direto Leda, solicita também coordenação para o nível 320. 320, aguarde. Na 3-2000, informa o tráfego do helicóptero 500 pés próximo à duna, não vai interferir na aproximação. Certo, obrigado. Cessna 91 autorizado, nível 320. Autorizado, nível 320, Cessna 3191. 540, alterna Campinas. Alterna Campinas? Afirmo. Cessna 3193 é autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, ajuste na 013, bom voo. 013, Pátio Índia 186 com a torre, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, boa tarde, Jesus. 4, entrando na foto, táxi. Cessna 3154, voa autorizado, táxi V Alfa, Juliette, portão 612. Já táxi V Alfa, Juliette, Juliette. Uno 8, decimal 6. Uno, 18, 6. Oi, Salvador, boa tarde, eu chamei a 63, 26, estabilizando. 326, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 1, 40 graus, 069. Sente de repouso, excelente. Chamamento 326. Confirma a pista, está seca? Afirmo, pista seca. Dê passagem ao airbus da companhia, taxiando para o ponto de espera. Doutor Kilo Delta, dê se mantenha 4.000 pés, autorizada a chegada a Amã. Voe Amã, Kenan 1903. Autorizada Amã, 4.000, 3193, ponto de espera, pista no zero, pronto, visual coronado na final. Então, 3193, ciência, após o pouso do Airbus da Avianca na curta final, autorizada a minha área manter, pista no zero. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém pista no zero, tá 3193. 326 no salão 38, a liberar via Foxtrot, chama o salão Salvador no 21 no decimal 1. Liberar no 21, ponto 21, obrigado. Para Alfa, prossiga direto de Asa, 500 pés, quem não no 0 no 3, aguarde transferência para a torre. Bom, no 64, informa o braço do helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Guardião 05, prossiga. Vamos falar na liberação do 23. Alfa, Sérgio Leste, guardando 3, está correndo também, 326. Gente, acione o transponder 1-7, 1-5, informa o QNH 1-0, 1-3. Informe a altitude que mantém. Gente, voe direto para o CEASA, reporte visual com o campo. Avião passou nível 170, chame Recife na frequência 125, decimal 1, na alterna 123, decimal 8. 1238, tá? Voo no 164, complete final, ILS XZ, chame a torre em 18, decimal 6. 105, controle. Código informado anteriormente. Formar radial distância Delta Mike Echo Salvador. Estado, pouso autorizado. Pistão 0, vento 150 graus, 069. Repouso 109, 0, 1, 164. Ativo, reporte na CEASA ou visual com a aeronave. Pronto, seu controle. Mike Vitoral, visual, manipulação, na capa de imagem, vai prosseguir para Salvador e a CEASA. Gente, vai ser o número 2 na aproximação. Voe para o litoral sul de Salvador e prossiga via litoral aguardando transferência próximo ao farol de Itapuã. Controle Salvador, Otan 3193, passa 3800. Otan 3193, contato radar, suba via saída São Rono para o nível de voo 340. São Rono 340, Otan 3193. Módulo 4065, module 121, decimal 9. Do 4065, como recebe o solo? Do 4065, prepare a saída de São Bruno, Leda, Morte, Salvador, cópia? Tango, 1, Serra, Alfa, Novenda, Vitor, Oscar, 1. Oxana 6142, modifique a frequência para 121 decimal 9. Oxana 6321 na escuta. 6326? Oxana 6321 na escuta. Prossiga. Modifique a frequência para 121 decimal 9. 219, 6321. 63 anos, nós temos 172 a bordo, apenas 1.5 horas. Confirme a autonomia, Oxenai 6315. Oxenai 6315, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, chame a torre, 118 decimal 6, ajuste na 0 no 3, no voo. Lono 164, no solo 44, a liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, 121 decimal 9. Fox, solo 219, confira. Afirmo, 1219 agora. 219, bom dia. Princípio proa 150, após voa na proa de Toclo. 150 com 40 milhas, sim. No 1164, voo autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Chanel 6315, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus, 069. Decola de 10, 315. Torre de Salvador, muito boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, a intenção pouso pistão no 7, eu prossegue direto para o Grécia. Autorizado, direto para o Grécia. Gente, reporte na curta final do Graer, caso receba a direita no setor noroeste, temos também um helicóptero aproximadamente na posição Duna, 500 pés. Reporte na final do Graer, o vento 150 graus, 06 nós, o ajuste no 0 no 3. 1 no 0 no 3, centro do tráfego, ainda não visual, e acusará na curta final do pátio Graer, Guardião 05. Tipo, Alfa Terra 50... Da final da 1-7. Zero, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Bruno, Leda, Motiva. Aguarde para o transponder. Controle 1-1-9, decimal 8. 7-1-4, serviço radar terminado 60 milhas noroeste de Salvador. Para informação de tráfego, centro de pista 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 alterna 288, ajuda 7, não pode abrir. Bike Vitor Alfa, chama a torre Salvador 118 decimal 6. Salvador, papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga para a final no 7, informa o tráfego helicóptero Esquilo, prosseguindo direto para o pátio 4, pátio à direita da pista 1 no 7. Reporte visual com meio, no momento agora descendo para 500 pés. Já visual com tráfego, vai a retaguarda do mesmo, Mike Victor Alfa. Chanel 6315, decolado aos 4 e 7, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. 05, o tráfego mencionado, Robson 44, à direita, mantendo 500 pés, prosseguindo como número 2, final 17. Centro do tráfego, Guardião 05. Reporte no solo controlado, Guardião 05, vento 140 graus, 05 nós, ajuste no 0 e no 3. 140 com 05, informa lá no solo controlado, Guardião 05. Perfil de saída São Bruno, transição coral, aciona 5562. Controle 119 decimal 8. Controle Salvador, azul 2715, informação hotel. Para, direto para o pátio do Graé, prossiga para a final no 7, aguarde autorização de pouso, papapá, Mike Litoral. Prosseguindo no 7, aguardando autorização, Mike Litoral. 050, posição... Afirmo, toque. Aguarde. Patrão Vitor, Silva Delta, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado LS X-Ray da pistão no zero, reparto estabilizado. Autorizado 2000, LS X-Ray, o Vitor Kilo Delta, ajuste no zero, no 3. Sete três oito, prossiga. Uno 738, desça para o nível de voo 060. Bom fim. Bom fim, somente. Salvador Azul 4462, 190 da ABC. Azul 4462, desça para o nível de voo 070, via chegada do Médio 1. Está descendo 070, foi autorizado voar de carro, via do Médio 1, azul 4465. Controle 6305. Controle 6305, prossiga. Para a direita para 240 devido à formação. Por quantas milhas vai precisar manter? 4-0. Quente. Ah, entendi, eu tô autorizado 2-4-0 por 4-0 milhas. Afirma. Certo. 1 no Lenda Tóquio, no 159. 759, chame 1 no 2 no decimal 9. Chanel 6142, autorizada a linhagem de decolagem, estão no zero, vento 170 graus, 069. Torquilo Delta, estabilizado no log. Vitor Kilo Delta, chamei a torre no 8, decimal 6. 1862, Vitor Kilo Delta. Eu vou Papatango, Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, Airbus da Avianca, iniciando rolagem pistão no 0, ajuste no 0 no 3. Gente, Vitor Kilo Delta. Papapá, Mike Vitor Alfa, confirmando para 5. Gente, considere o solo 5-2, vai estacionar na frequência livre. Sou eu, Papatango Vitor Kilo Delta, modificada presente, solicita a base pela direita, 197. Papatango Vitor Kilo Delta, voo instrumento cancelado 5-2, autorizado. Da presente curva esquerda, base pela direita, 197, reporte na final, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, Vitor Kilo Delta, vamos lá na final. Prossiga. É 3, 2, 1, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6. Ajuste no 0, no 3, bom voo. Salvador, 119, décima 8, bom voo. Salvador, chame a 3, no 5. Chame a 3, no 5, prossiga. Vai, chama dessa proa por aproximadamente 18 milhas. Hoje chame a 3, no 5. A proa atual é 2,4. Gente, o chame a 63. 1-5. Pouso autorizado, 1-7, o Vitor Kilo Delta. 62 azul? Azul 4462, prossiga. Liberando a velocidade na aproximação, senhor? Número 2 para aproximação, reduza para 220 nós, azul 4462. 220 da frente, o azul 4462. Controle Azul 2715, possibilidade da proa de Duna, da presente. 2715, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. Autorizado LS Exoidão 1-0, reporte estabilizado. Vai na Duna, 1-0 no 3, para 2000 e reportar estabilizado. Muito obrigado, 2715. Salvador, boa tarde, Oceaner 6142. Oceaner 6142, contato radar na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 350. Via PUCA 350, Salvador, chame aí a 315, que condições de voo a morte, vai dar presente ou mais à frente. Autorizado por base, Oceaner 6315. Direto pro base, Roxa 63, número 5, pra... Pro 4065, ao solo? 065, transponder 5005. Tango Vitor, Kilo Delta, no solo 55, confirmando o PAD 5. Sim, tchau, estacionar na baita frequência livre, uma boa tarde. 44, após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Vô 1, Leda, Dóquilo, aciona 5566, controle 119, decimal 8. O limite radial 270, BR Salvador, caso de falha de comunicações, foi direto do 1 e... Realize o procedimento LS, X-ray da pista 1-0. Ok, reduzido para uma limpa, voando de esquerda 360, limitado pela 270. Ajustar e reassumidor e executo o LS. Azul 4462. Azul 4462, o assunto precede 12 horas, 18 milhas, vai sentar a 2000 pés, até a 72. Tá, sim, escutar. Voo 738 aqui, direita, proa 240 por Levita. Sim, reporte, controle. Voo 738 aqui, direita, proa 240 para Levita, por 10. Sim, autorizado. Voo 1462, espera 4.010. Dona 7, autorizado, estimado funcionamento, encostado. Salvador, o azul 4462 já atingiu 70. Quente, desça para 4.010, azul 4462. 4.462. Oxalé 6395, achando sempre receita no 25.1, alterna 1.23.8. 251-232-6325. Ali decolando 10, Oxalé 6395. Foi 7.5, consegue manter a velocidade até Timbra? Afirmo. Mantemos 2.4.0 nós até Timbra, 2.7.5. Seguinte, senhora, a gente no Duna a gente começa a reduzir, senão não vai ter como desacelerar o avião. Gente. Salvador 6142. Chalé 6142, prossiga. Esquerda, proa 055, decide evitar formações. Gente, por quantas milhas? Ah, você tem que pro dois aproximadamente aí, 100 milhas, mais ou menos. Gente, no Chalé 6142. Quanto pelo 1-7-3-3? O 1738 para sequenciamento, curve à direita para o 240, o limite é a radial 300 do BR Salvador, caso de falha, resta navegação na proa de Duna e realize o procedimento ILS que sair da pista 1-0. Após a 59 e o número 2, ok? 62, passou o limite. Azul 4462, mantenha presente proa por mais 2 minutos agora. Cara de falha, 2 minutos nessa proa e já assume dono. Bruno 256, monitore 12199. 209, obrigado. 198, confirme? Afirmo. Boa tarde, 6321. 12199. 321 da Chanel decolou passando 1500. Chanel 321 no contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 hotel 360, Chanel 321. Quatro 462 para sequenciamento para o localizador. Curva à direita, proa 120. Direita 120 para o lado. Nessa proa está autorizado o procedimento? Limite ao curso do localizador. Autorizado ILS X-Way da pistola 0. Desça para 2000 pés e justiça 0 na 3. Reporte estabilizado. 2003, reportará estabilizado. Azul 4462. 2725 estabilizado. Azul 2795, chame a torre 198, decimal 6. 186, 2795. 17378, aguarde depois. Aguarde. Chame 6142, o presidente autorizado, Romeu Fox 018. Chame o centro Recife, 126, decimal 8, 5, alterno 25, decimal 4. 5, agora baixou e travou. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 0, no 3, aproxima direto para parte do Gré. Afirmativo. Sim, segue a aproximação direto para parte do Gré, o Guardião 07, aguarde a autorização. Sim, orientando o Guardião 07. 75 para informação, helicóptero à sua esquerda, afastado aproximadamente 7 milhas. Aproxima como número 2 para o campo, ok? Ciente 2725. Salvador, Passaredo 223, dona informação Índia. Passaredo 2231, desça via Bomed 1 para o nível 050. É, 2231, pode deixar para descer na ideal? Firmo. Uma possibilidade de encurtar a chegada? ETAP, direto ETAP. Direto ETAP, 2231.